Salvador. Que irmão, que amigo, levantas o humilde, me encontras. Não conhece fronteiras nem muros. Constantemente te moves em minha direção com braços abertos. Não há amor igual ao Não há amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. Jesus, que Salvador. Irmão, que amigo, levantas o humilde, me encontras onde estou. Seu coração não conhece fronteiras nem muros. Constantemente se move em minha direção com braços abertos. Não há amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. Teu coração não conhece fronteiras nem muros. Constantemente te moves em minha direção com braços abertos. Não há amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. amor igual ao teu. Não há amor igual ao teu. Não há amor.